A Rádio Cultura Brasil apresenta Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Apresentação, Lia Machado Alvim. Boa noite. No Todos os Sons de hoje, a música é inspirada no movimento armorial. É a tradição popular na música erudita. Este é o tom barroco do Quinteto Armorial tocando Revoada, de Antônio Madureira, líder deste grupo pernambucano. Do romance ao galope nordestino é o título deste disco, lançado em 74 pelo Quinteto Armorial, um grupo criado pelo escritor Ariano Suassuna. E ele convidou Antônio Madureira para dirigir o quinteto desde o início dele, em 1970. O Quinteto Armorial durou 10 anos e lançou 4 discos. A ideia de Suassuna, ao criar o grupo, era unir as tradições populares nordestinas com a música erudita, ou seja, concretizar cada vez mais na música a definição do movimento armorial que o próprio escritor encabeçou e que já vinha ganhando expressão em várias vertentes artísticas além da música, como a pintura, o teatro, a literatura, o cinema e a arquitetura. O Quinteto Armorial é Antônio Madureira na viola sertaneja, Edilson Eulálio ao violão, Fernando Togues Barbosa no marimbau, Egildo Vieira no pífano e flauta e Antônio Nóbrega na rabeca e violino. Vamos a mais duas gravações do Quinteto Armorial, Repente e Marcha da Folia. Thank you. Com o Quinteto Armorial, ouvimos Marcha da Folia, de Raul Marques, gravação de 1980, para o LP Sete Flechas. Antes de Antônio Madureira, Repente, registro de 74 para o álbum do romance Ao Galope no Destino. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. Outro grupo que usa o mesmo processo de construção musical é o Quinteto da Paraíba. Thank you. Ouvimos duas peças de Clóvis Pereira, No Reino da Pedra Verde e Galope, com o Quinteto da Paraíba, um quinteto de cordas que surgiu em 89 com o nome de Quinteto Ravel. O nome foi modificado para reafirmar a proposta de impregnar na música erudita as tradições da música nordestina, fortalecendo assim o movimento armorial. Os músicos do quinteto pertencem à Orquestra Sinfônica da Paraíba e o quinteto participou da trilha sonora do filme Central do Brasil, de Walter Salles Jr. Clóvis Pereira, o autor destes dois temas que ouvimos, foi um dos mais atuantes músicos do movimento armorial. Clóvis foi também o arranjador das poucas composições orquestrais de Capiba, como a aplaudida Sem Lei Nem Rei, que vamos ouvir com a Orquestra Armorial, e em seguida Mourão, música do maestro Guerra Peixe. Thank you. ouvimos a Orquestra Armorial com regência de Cuci de Almeida apresentando Mourão, peça do maestro Guerra Peixe, e antes o primeiro movimento de Sem Lei Nem Rei, obra de Capiba. A gravação está em um LP lançado em 75, que tem texto de apresentação de Ariano Suassuna. O Todos os Sons volta em instantes, hoje com a música armorial. Na Rádio Cultura Brasil, Todos os Sons. Voltamos a apresentar Todos os Sons na Rádio Cultura Brasil. E voltamos apresentando a música armorial, como esta, que é uma das preferidas do escritor Ariano Suassuna. Chama-se Abertura, criada pelo maestro e arranjador Cuci de Almeida, e a interpretação é da Orquestra Armorial de Câmara. O maestro Cuci de Almeida criou a peça Abertura para o LP da Orquestra Armorial, lançado em 75, trabalho regido por este maestro potiguar, que morreu em julho de 2010. Neste disco da orquestra estão obras de outros nomes importantes do movimento armorial, como Guerra Peixe, Clóvis Pereira, Antônio Madureira e José Tavares de Amorim. Na contracapa do disco, Ariano Suassuna conta que, ao contrário do que normalmente acontece, o movimento armorial teve início bem antes de ser concebido como tal, como movimento. Suas manifestações começaram no final dos anos 60 e o lançamento oficial do movimento só foi acontecer em 1970. A seguir, uma composição de Antônio Madureira, apresentada por ele ao violão, em duo com o contrabaixista Rodolfo Streuter, Rugendas. A gravação é de 99. Depois vamos ouvir a Orquestra de Cordas de Pernambuco. Thank you. Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco, ouvimos Cipó Branco de Macaparana, outro tema do maestro Cucídio Almeida, que foi também o criador dessa orquestra. A gravação é de 84, pelo selo Funarte. Antes, o duo de violão e contrabaixo, de Antônio Madureira e Rodolfo Streuter, interpretando Rugendas, tema de Antônio Madureira. A Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco é formada por violão, viola, viola e violão de 10 cordas, bandolim, cavaquinho, baixo acústico e elétrico, percussão e bateria. Com a Orquestra de Pernambuco, vamos ouvir Pedra Terra. E em seguida, com o Quinteto Armorial, um tema de Antônio Nóbrega. O músico fez parte do Quinteto Armorial ainda na sua juventude. E a música chama-se Ponteio Acutilado. Ouvimos com o Quinteto Armorial Ponteio Acutilado, peça de Antônio Nóbrega, tocada no LP do romance Ao Galope Nordestino. Antes, com a Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco, ouvimos Pedra Terra, música dos violonistas Niltinho Rangel e João Lira. No quinteto, João Lira toca viola. A gravação é de 84. Todos os sons. O ponto de encontro da música instrumental. É na música que o movimento armorial teve grande destaque, com compositores e músicos que se tornaram verdadeiros patronos, valorizando a composição erudita com raízes tradicionais nordestinas, como Guerra Peixe e Capiba, segundo o escritor Ariano Suassuna, nome por excelência associado à manifestação armorial. Vamos ouvir agora Toré, com o Quinteto da Paraíba, e ainda Bendito, do músico Egildo Vieira, com o Quinteto Armorial. Thank you. Com o Quinteto Armorial, ouvimos a peça Bendito, do flautista Egildo Vieira, gravação para o LP O Quinteto e o Movimento Armorial, lançado em 74 pelo selo Discos Marcos Pereira. Antes, o Quinteto da Paraíba com Toré, música de Antônio Madureira. A gravação está no disco Armorial e Piazzolla, do Quinteto Paraibano, lançado em 94. E estas foram algumas das gravações registradas pelos grupos ligados ao movimento armorial. São trabalhos baseados em pesquisas sobre elementos da tradição nordestina aplicados à música erudita. O Todos os Sons fica por aqui. Tivemos trabalhos técnicos de Sérgio Ribeiro e apoio de produção de Paula Faustino. Voltamos no próximo sábado às 8 da noite. Um bom domingo a todos. Você ouviu na Rádio Cultura Brasil Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Um programa de Lia Machado Alvim. Realização Fundação Padre Anchieta.